Na noite escura, o povo chorou, murmurantes em desespero clamou. Por que nos trouxe, ó Senhor, a este lugar? Seria melhor voltar do Egito, não lembrar. Mas entre eles a voz de esperança, Josué e Caleb, na fé a confiança. Esta terra é boa, que mana leite e mel. Não tem mais, irmãos, o Senhor é nosso céu. Ó Senhor, em ti confiamos, teus sinais nunca olvidamos. Na dor e na luta, nossa voz se erguerá. Teu amor nos guia, não nos deixará. Moisés caiu com o rosto no chão, clamou ao Senhor em grande intercessão. Perdoa, Senhor, por nossa incredulidade. Teu povo anseia por tua liberdade. Mas a glória do Senhor apareceu na tenda, e o povo temeu, mas a fé não se ofenda. Levanta-te, Israel, não olhes para trás. O nosso Deus vive, luz da paz. Conduzindo a todos para a terra que dará. A promessa é firme, não podemos vacilar. Em ti, Senhor, nós iremos triunfar. Ó Senhor, em ti confiamos. Deixará.